População. Prefeito, um outro aumento do ônibus em 2010, de 2,30 para 2,70. No ano passado, na época da eleição, o senhor conseguiu segurar esse reajuste, até usava isso na campanha. Agora, não foi possível segurar nesse ano também, prefeito? Não, 3 anos de tarifa sem ter nenhum reajuste. Infelizmente, gostaria de poder anunciar que mais de um ano ficaríamos sem o reajuste. Mas nós temos aí diversos compromissos com a cidade de São Paulo, principalmente aqueles vinculados à saúde, à habitação, ao ensino público. Tem alguns números que é importante o ouvinte tomar conhecimento. Em relação à saúde, por exemplo, José Valdo, dos 11 milhões de pessoas que moram em São Paulo, 7 milhões precisam do sistema público de saúde. Eu falei agora há pouco que não tem mais problema de falta de remédio, não tem mais problema de denúncia de superfaturamento. Tem 115 novas AMAs, tem as AMAs especializadas, tem novos hospitais, tem médicos ganhando melhor, tem profissionais de saúde ganhando melhor. Na educação, mais de 250 novas escolas, então a construção das escolas, depois o equipamento das escolas, a contratação de mais professores, todos esses investimentos têm uma vinculação com receitas que a prefeitura precisa ter. Então, nós temos dosado bastante esses reajustes. Mas chega um momento que alguns são necessários que sejam concedidos. E como é que está o subsídio para o... Um momentinho, só o Estadão publica hoje aqui, prefeito, uma manchetinha. Professores terão piso nacional de R$ 1.024. Isso atinge também o seu orçamento, não? Não, porque o nosso piso ele é superior a isso. Prefeito, a gente está falando aqui da questão da tarifa do ônibus. Como é que está hoje o subsídio da prefeitura para o transporte municipal de ônibus? Nós, ao longo de 2009, ficamos num subsídio de 600 milhões de reais. E num comparecimento com verbas do orçamento de 200 milhões de reais para a renovação de frota, aquela que foi excepcionalizada, ainda na gestão do Fred Bucinger, para que os ônibus tivessem um incentivo, os proprietários, os concessionários e permissionários, para aumentar a acessibilidade na cidade de São Paulo. É algo pontual que aconteceu e as concessionárias e permissionárias que entraram nesse programa tiveram um importante incentivo e era importante para a cidade de São Paulo, porque a acessibilidade é algo fundamental e nós queríamos acelerar a acessibilidade. Essa renovação de frota, que o ano passado teve de parte do orçamento 200 milhões de reais, esse ano terá 360 milhões de reais. O subsídio, caso nós concretizemos a venda da bilhetagem para o governo do Estado, nesse processo que está em fase de conclusão, eu diria, e com a entrada de 200 milhões de reais por conta desse processo, nós teremos subsídio zero. Nós não teremos nem os 600 milhões de reais. Caso não aconteça a venda dessa bilhetagem, nós teremos esses 200 milhões que não vão entrar no cofre da Prefeitura e, portanto, deverá o Tesouro suprir. Mas a nossa expectativa é que aconteça essa transferência para o caixa da São Paulo Como Transportes. que iria funcionar essa bilhetagem, prefeito? Entre Estado e prefeitura? Nós vamos ter um modelo único de gestão do processo de bilhetagem entre Estado e Prefeitura, até prefeituras, para toda a Grande São Paulo, mas é que a cidade de São Paulo corresponde a mais de 50% das viagens. Por conta da integração do transporte que existe hoje, metrô, trens, ônibus interurbanos, ônibus municipais, é um modelo correto. Ficaria com o Estado. Não, compartilhado, Estado e Certo. Prefeitura de São Paulo. Ah, certo. E como que seria, então? É isso que eu queria falar. O senhor não vai colocar mais subsídio porque o Estado. Caso esse, no ano de 2010, caso que está previsto uma transferência de 200 milhões de reais para a Prefeitura de São Paulo, caso se concretize essa operação e haja esse resultado financeiro para a Prefeitura de São Paulo, nós teremos subsídio zero, ficando esse ano apenas os 360 milhões para a renovação da frota, aquela frota. Continuará acontecendo a frota rotineira. Esse ano, se eu não me engano, serão 100 ou 200 ônibus que estão no programa de renovação contratual, não é? As empresas têm a obrigação de fazer a renovação desses veículos. Mas aquela que aconteceu alguns anos atrás, de 3 mil veículos aproximadamente, é esses 360 milhões de reais. Integração, prefeito, ônibus metrô vai subir para R$ 4, R$ 4 uma elevação aí considerável, né? Vai ficar um preço. O senhor acha que é um preço muito caro? Olha, o ideal é que o transporte público fosse gratuito. mas todos sabem que o transporte público na cidade de São Paulo, ele é comparativamente barato. Com R$ 2,70 em São Paulo, você fica circulando 3 horas, onde você pode fazer até 4 viagens. Na maior parte das cidades brasileiras, você com R$ 2,70 ou R$ 2,50, você faz uma única viagem só, com um custo de vida muito mais barato. Então, agora, vamos continuar nos esforçando para oferecer, continuar oferecendo uma tarifa cada vez mais acessível para o trabalhador. Prefeito, até o usuário, só para fechar esse assunto, Josival, o usuário percebe, a frota foi renovada, onde tem corredor, até o ônibus anda, mas as pessoas, assim, a avaliação do metrô caiu, né, prefeito, pela superlotação, quer dizer, quando a gente percebe o usuário do metrô reclamando, que é sempre um transporte de excelência, de confiabilidade, quando o usuário do metrô está reclamando é porque se imagine o resto, né? Então, os ônibus em geral, a qualidade, sempre as pessoas reclamam muito dos atrasos, dos coletivos cheios e, infelizmente, do ônibus competir com o trânsito dificílimo de São Paulo. Quer dizer, até pagar um certo valor, mas para um transporte de qualidade, esse é o sonho de todos os trabalhadores, dos paulistanos. Com relação aos corredores, o que pode o senhor fazer para avançar? Porque é uma reclamação generalizada dos passageiros de ônibus. Cada vez mais, sempre a pesquisa NTP, os ônibus aparecem lá na rabeira, prefeito. Transporte de qualidade é metrô, é transporte sob trilho. Nós temos um compromisso para a próxima gestão de iniciar a construção de mais 3 corredores da cidade de São Paulo. O corredor Celso Garcia, e felizmente já viabilizamos esse projeto. Viabilizamos como? Com uma das emendas da Prefeitura de São Paulo. A Prefeitura tem anualmente direito a 2 emendas junto ao Congresso Nacional, intermediados pela bancada paulista. Nós teremos, a partir desse ano, todos os anos, uma emenda da bancada paulista, esse entendimento com o governo federal, com o governo do estado, carimbada para transporte público metrô Celso Garcia. Já temos R$ 1 bilhão e nós, nos próximos meses, já estamos transferindo a primeira parcela para o metrô para que ele comece a fazer o projeto executivo dessa linha. Uma linha que virá lá do Itaim Paulista, na extremidade da Zona Leste, chegando aqui até a Barra Funda. Metrô leve, perfeito? Não, nesse caso metrô, será metrô. Metrô mesmo. Metrô. O segundo projeto de corredor era o corredor expresso Tiradentes, ligando Dom Pedro, o Parque Dom Pedro até cidade Tiradentes. Esse projeto de corredor, felizmente, também teve uma transformação para melhor, positiva, transformando-se esse corredor que tinha 170 cruzamentos num expresso, o corredor expresso na forma de monotrilho. E o terceiro corredor que tínhamos como compromisso era o corredor na extremidade da Zona Sul, e também esse corredor, graças à modelagem apresentada, nesse caso com recursos do Tesouro, recursos da Prefeitura de São Paulo, será também na forma de monotrilho. Então, investimentos estão acontecendo na forma do transporte público de massa, e é evidente que com isso nós vamos ter uma melhora sensível na qualidade desse transporte. Em relação ao número adicional de passageiros no metrô, é evidente que o governador José Serra tem investido muito no metrô, tem ampliado muito a nossa rede metroviária e ferroviária, fazendo a integração no programa Expansão São Paulo. E é evidente que com isso mais pessoas têm motivação, incentivo para usar o transporte público de massa, principalmente o metrô.